É melhor verificar para o caso de haver uma batida. Batida num funeral? Algumas pessoas não respeitam os mortos. É hoje à noite, não é? Eu acho que é. Tem dúvida? Hoje à noite do pagamento. Por quê? Eu perdi uma obturação do meu dente. Eu tenho que ir ao dentista amanhã. Dentista? Não trabalhamos há 4 meses e quer gastar seu primeiro pagamento no seu dente? Ora, é só uma obturaçãozinha. E nem tem que ser de ouro. E nem tem que ser ouro. Como pode ser tão egoísta? Devemos o aluguel. E mais $89 à mercearia. 3 advogados estão processando a gente porque devemos a lavanderia, devemos a todas as garotas do coro. E você tem razão. É claro que eu tenho razão. A primeira coisa que eu vou fazer é pagar todo mundo. Não vai. Não? Não, o que vamos fazer é ir à corrida de cachorros e apostar a grana toda no Raio Veloz. Como é Raio Veloz? Você quer apostar o meu dinheiro no cachorro? É uma barbada. Quem me deu foi o Max, o garçom, o cunhado dele é eletricista lá da pista. Sim, mas o que, que eu tenho a ver com isso? A gente vai ganhar uma bolada. Depois de amanhã pagamos a todo mundo. Suponha que ele perca. Está se preocupando porque este emprego ainda vai durar muito. E se não durar? Jerry, meu garoto, você é sempre tão pessimista. E se nós formos atropelados? E se por acaso a bolsa cair? E se Mary Pickford se divorciar do Douglas Fairbanks? E se os Dodgers vencerem o Brooklyn? E se o Michigan transbordar? Eu não sei bem, mas acho que a cidade foi inundada. Quatro, três, dois, um. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Juracicast no ar, meus caros internéticos. Voltamos com mais um episódio em preto e branco. Esse quem vos fala é o Calaveira, está comigo aqui o Miote. E aí, galera, como eu adoro gelatina. Não entendi, mas tudo bem. Não entendeu, porra? Então você não viu o filme? Eu vi. Está comigo aqui também o Brunão. E aí, galera, beleza? Eu queria dizer que ninguém é perfeito. Nossa, mas hoje vocês estão mais sem graça que o de costume, né? Porra, são as cenas mais engraçadas do filme e você fala quem tá sem graça. Ele não viu o filme, Miotti. O filme, sim! Vocês estão sem graça. Olha só, internet, que chegamos agora com um classicão lá da década de 60. Quanto mais quente, melhor. E olha, pasmem, um dos filmes tido pelos críticos, em geral, como um dos filmes mais engraçados já produzidos por Hollywood. Não é um dos, é o primeiro. A American Film Institute fez uma lista das 100 melhores comédias norte-americanas e o Quanto Mais Quente Melhor é o primeiro colocado. Então, internet, se você quer saber mais sobre essa obra-prima, você vai continuar escutando que nós voltamos logo após os recados do Jaiminho. Vai lá, Belt, bota os peitos pra fora. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. The French are glad to die for love. Recadinho Recadinhos do Jaiminho, nosso momento onde a gente fala sobre as camisetas, sobre os... qualquer coisa que a gente queira falar e anunciar, não é, Miotti? Com certeza. E até uma errata aqui. Errata não, porque assim, foi um esquecimento, na verdade, né? Porque no programa do Robocop, a gente esqueceu de falar que aquela camiseta Ed 209 foi feita pelo Eudes de Paula, a arte dela. Olha, foi uma puta arte. E, pô, aquela camiseta ali... Você tava na pré, né? Cabine do Robocop eu usei. Na cabine, né? E aparece muito Ed 209 no filme, muito. Caramba, ele aparece nesse filme novo? Pô, muitos mesmo. Então foi o Eudes de Paula que fez. Aí ele chegou pra mim um dia, conversando com ele pelo Facebook, ele falou: você viu quais são os easter eggs aqui na camiseta? Aí eu comecei a procurar. Como tem easter egg? Tá cheio, né? Você começa a prestar atenção no desenho, tá cheio. Procurem aí também, que tem muito easter egg nessa camiseta, tá? Então, só pra lembrar, eu de Paulo que fez, ele tá fazendo várias artes aí pro Alexandre, e fez essa também aí do Ed 209. Quais as cores que tem disponível dessa camiseta? Preta, azul e branca. Link no post. E evento Geek Prime aí em Brasília, não é, Miotti? Pois é, dia 24 e 25 de maio, com várias atrações, entre elas o Away. Away! Jovem Nerd. O pessoal do La Fênix também vai estar. Tá, Cauê Moura. E quem vai estar apresentando este evento, hein? Pois é, né? Quem vai estar apresentando? O Jurassic Cast será o mestre cerimônia, né? O nós do Jurassic Cast. Calaveira não, Calaveira tá com medinho e falou que não vai apresentar nada, não. Ah, tá com frescura. Seja homem. Na verdade, vai ficar mais o Coruja e o Brunão, né? Porque o Calaveira vão ficar lá no povão, fazendo entrevista com o pessoal. Nossa, vai render bastante coisa pra esse vídeo aí do Geek Prime, hein? Ih, vai ter muita coisa nesse vídeo, vai ter muita coisa. Pretende fazer um vídeo muito bom lá, além de também as atrações que vão ter no palco, né? Olha aí, quais os dias do Geek Prime? Então, o Geek Prime vai ser dia 24 e 25 de maio. Vai ser no Colégio Notre Dame, tá? Na 914 Sul. E os ingressos já estão à venda, hein? Professor, então. Até seu Madruga foi professor, você também pode ser professor. Mas eu já fui professor, né? Ah, é? Você já foi professor lá nos cursinhos de informática, né? É, já dei aula muitos anos em várias escolas aqui. Dei uma parada, né, por causa do Jurassic Cash, e agora eu resolvi voltar, né? Isso aí. Curso de edição. Curso de edição, por enquanto, aqui em Brasília. O pessoal tem gente procurando aí pra mim nos outros lugares do Brasil, pra ver se consegue um local, pra poder ir também fazer em outros lugares do Brasil, né? Olha, se você quiser patrocinar em outros lugares, curso do Miotti em outros lugares. Pois é, se conhece alguma escola de informática, né, pra fazer uma parceria, a gente faz aí, pô, sem problema. Claro, é só entrar em contato. É no Vegas que você vai ensinar? É no Vegas. Mas assim, eu ensino numa plataforma. Mas aprender nenhuma, consegue fazer outra. Só vou ensinar assim, manha de edição. O timing, né? Você saber colar, saber cortar. Quem já sabe, aprimora. Pega dicas e tudo. Até eu aprendo também, que claro, o professor aprende também com os alunos. E pra quem não sabe nada, pra quem não sabe nem abrir. Pra quem não sabe nada, vai ser do começo. Assim, vai aprender do começo. Quais as datas que você já tá disponível? Então, eu pretendo começar agora no dia 10 de março, depois do carnaval, tá? Por enquanto, as aulas serão segunda, quarta e sexta, tá? Em vários horários, de 8 às 9, meio-dia e meia, 1 e meia, e de 6 e meia às 7 e meia da noite. E se você gostou, quer se inscrever, como é que faz, Miotti? Tá, só mandar um e-mail pra mim, leonardomiotti@gmail.com. Tá aí o e-mail também no post. E não esquecendo também das outras camisetas Jurassic Cast e das canecas Jurassic Cast, não é, Miotti? Comprar aí pra ajudar a gente, como sempre, né? Pra gente pagar nossas contas. Ver se o site não sai do ar mais, né? Pois é, olha só, não paga a conta do host, olha só. Pois é, pô. Pagar gasolina pra poder ir pras cabines, né? Então, pô, ajuda aí, gente. Tem aqui o link das camisetas no post, clica, compra aquela que você mais gostar. Das camisetas e das canecas, né? Nossos vídeos estão voltando, já gravamos várias cozinhas do Chaka. Final de semana que vem agora, vamos gravar vários Brunão e Dica. E depois gravaremos as dicas de sedução. Vai voltar diferente, né? Vai voltar diferente, a gente pretende voltar diferente. Agora, se prepare pro Brunão e Dica, que tem novidade, além de muita indicação dele. Ele trouxe muita coisa da viagem da Disney. Deve ter tralha pra caramba ali, hein? Você não imagina o que ele trouxe, eu já tô maluco só de ter falado, ele nem mostrou. Caramba, hein? Então aguardem o Brunão e Dica a partir de março. Como os vídeos também, todos os vídeos começam em março. Já na primeira semana de março já começa. É, primeira semana já começa. E as nossas redes sociais, facebook.com/JurassicCast, twitter.com/JurassicCast ou @JurassicCast. E tem o Filmou também, que a gente comenta sobre filmes, dá nota, fala o que a gente viu, o que não viu. Eu confesso, estou um pouco desatualizada no Filmou. Tô, eu tô assim, assisti o filme na cabine, tô lá marcando o filme como visto e boto quantas estrelas que eu acho que o filme vale. Olha só, então se você quiser seguir a gente, ver a nossa opinião dos filmes, ver que filme a gente tá assistindo, que filme a gente indica, filmou.com/JurassicCast. Ah, eu vou dar uma dica aqui, ó, pra quem segue a gente no Filmou, vez ou outra não, a gente vê um filme pra gravar, a gente tá marcando lá o filme. Então, quem quiser spoiler de qual é o filme que a gente vai falar no programa, segue a gente no Filmou. E para os vídeos JurassicCast no YouTube, é youtube.com/JurassicCast. E além do nosso e-mail, né, que é jurassicast@gmail.com, que é o e-mail lido no Jurassic Combo, manda e-mail pra gente. Manda e-mail, manda foto, manda história bizarra, manda link de coisa maluca que você encontra nessa internet, meu Deus, que a gente lê tudo lá no Jurassic Combo. Então vamos voltar pro Jurassic Cast, que o programa está muito bom. Isso, vamos lá. Voltando dos recados do Jaiminho, eu vou ficar quieto pra deixar ele se tocar. Não, porra, você tinha parado. Tem uns três programas que não rola isso. Porque os três programas eram Mobral. É, pois é, os outros programas eram Mary Poppins, aí não dá. Robocop, puta merda. Robocop 2, 2, aí não dá. Mas agora vai rolar, vai, meu filho. E esse é difícil, hein? Não, foi difícil pra mim, só a primeira palavra, vamos lá. Some like it hot. Some. Some daqui. Some like. Some like it hot. It hot. Quanto mais quente, melhor. É, bem traduzido, né? É, alguns gostam da coisa quente, né? Some like it hot. Alguns gostam da parada quente. Mas assim, mas vendo o filme, parece que o título em português ficou mais com cara de título do filme, né? Olha só, some like it hot é uma frase que o Tony Curtis fala pra Marilyn Monroe na cena da praia. Tem uma hora lá que eles estão conversando alguma coisa e ele fala: ah, minha filha, some like it hot, mas eu não, sabe? Tipo uma coisa assim. Então ficou a some like it hot. Filme dirigido pelo nosso querido Billy Wilder, que já apareceu aqui no Jurassic Cast, lá nos primórdios, hein, Bruno? É verdade. Terceiro programa. Um dos nossos mais engraçados, cara, e que filme, viu? Ah, o teatrinho foi o melhor, cara. O programa também foi muito bom. O programa foi sobre Crepúsculo dos Deuses. Um dos melhores filmes do Billy Wilder e um dos melhores filmes da história do cinema americano. Quem seria Billy Wilder? Billy Wilder é um austríaco que fugiu da guerra. Na Áustria ele era jornalista, trabalhava um pouco ali com pouca coisa ainda, com roteiro e tal. Mas quando a guerra estourou, ele era judeu, resolveu fugir, né? Foi para os Estados Unidos, se refugiou nos Estados Unidos e foi aí que ele começou a escrever roteiros e tudo e tal. Tinha escrito alguma coisa antes, lá atrás, né, lá na Áustria e tal, na Alemanha, etc. Mas nada que tenha ganhado muita repercussão, não. Quando ele chegou nos Estados Unidos, aí sim, aí ele entrou em Hollywood mesmo e aí começou com vários roteiros interessantes e aí depois ele conseguiu uma vaga como diretor. É, o que eu gosto muito do Billy Wilder é que ele é um diretor autoral. Ele escreve o próprio roteiro que ele filma. Tipo Tarantino, né? É, tipo Tarantino. Ele era muito maníaco com o texto dele. Pra ele, o importante era que, se tá no roteiro, tem que estar na tela. Primeira coisa que ele pensava sempre era o roteiro. E ele desenvolvia o roteiro até durante a filmagem. Era ali, passando, reescrevendo e tal, e vai e volta, diálogo. Então, assim, se você tem vontade de estudar roteiro, de estudar cinema, quer ser roteirista, você tem que estudar os roteiros do Billy Wilder, porque são mestres no diálogo, cara. Eu tenho certeza de que o Tarantino, apesar de não fazer comédia, né, não mexer com comédia e tal, ele estudou muita coisa do Billy Wilder, porque os diálogos, assim, era o que o Billy Wilder era o gênio, né? Alguns filmes interessantes do Billy Wilder que eu preciso falar aqui, não só como roteirista, mas principalmente como diretor, ele é o meu diretor favorito, já falei isso aqui. Cinco Covas no Egito é um dos primeiros filmes dele, é de 1943, esse é um filme fantástico. É uma história que se passa durante a Segunda Guerra Mundial e qualquer coisa que eu fale aqui estraga o filme. É muito bom. Tem um filme chamado Pacto de Sangue, de 1944, que é um filme noir pra Hitchcock nenhum botar defeito. É incrível também, preto e branco. Farrapo Humano, que foi o filme com que o Billy Wilder ganhou seu primeiro Oscar, que é uma história densa pra caramba, um drama profundo sobre os problemas do alcoolismo. É um filme muito tenso, ganhou o Oscar de melhor filme de 1945. Outro filme que a gente já falou aqui, Crepúsculo dos Deuses, Montanha dos Sete Abutres, Inferno número 17, também é incrível, de 53. Sabrina, que foi refilmado com o Harrison Ford. O Sabrina original é com a Audrey Hepburn. Pecado Mora ao Lado, que é com a nossa querida Marilyn Monroe. Primeiro trabalho do Billy Wilder com ela. Que é a antológica cena da Marilyn passando por cima daquele bafo de ar que levanta a saia dela, né? Isso, exatamente. Exatamente. Aquela cena que ficou marcada com nos anais do... Os anais do cinema, do, né? Do cinema mundial, cara. Testemunho de Acusação, que é um filme também muito bom. E além desses, mais pra frente, ele fez outros filmes legais que eu destaco aqui. Se Meu Apartamento Falasse, que também é com Jack Lemmon, que aí ele começou a fazer filme pra caramba com Jack Lemmon. Irmã La Dulce, Beijo-me Idiota, Uma Loura por Um Milhão. E tem mais uns outros filmes. O pessoal acha meio fraco, mas eu gosto ainda. O último filme dele foi de 1981, Amigos, Amigos, Negócios à Parte. É, infelizmente ele morreu em 2002, aos 95 anos. É, exato. No oeste de Los Angeles, na Califórnia. Viveu bem. Ganhou 6 Oscars na carreira. Toda a sua carreira, ele foi indicado a 48 prêmios. Foi um artista completo, né, Brunão? Eu sou meio suspeito pra falar, porque assim, depois que eu assisti O Crepúsculo dos Deuses e A Montanha dos Sete Abutres, eu me apaixonei completamente pelo trabalho desse cara. E aí depois eu fui procurando as outras obras dele e eu fico fascinado assim pelo texto do Billy Wilder, porque são filmes de 1940, 1950, 1960 que você assiste, cara, e o filme tem um ritmo. Não, e outra coisa, são diálogos e textos totalmente atuais. Totalmente atuais, cara. O próprio Quanto Mais Quente Melhor, cara, são duas pessoas de 2014 conversando. E assim, o que eu acho legal, interessante do Billy Wilder é que ele fazia filmes que até hoje não estão datados, cara. Você assiste o filme e ele não é lento, ele tem ritmo. Você não fica, ah, que chato, que parte chata é essa, vou pular, sabe? O filme é em preto e branco e você tá ali assistindo e achando ótimo e dando risada ou interessado. Cara, Pacto de Sangue é um outro filme do Billy Wilder que é um filme noir, cara. É uma história tão envolvente que você fica grudado. O próprio Alfred Hitchcock diz que quando assistiu o filme no cinema, ele ligou pro Billy Wilder no dia seguinte e falou: cara, parabéns, você fez um filme espetacular, velho. Agora, você imagina, uma coisa que assim, ah, pô, Hitchcock, eu falo Hitchcock, todo mundo conhece Hitchcock, né? Todo mundo sabe que o cara é o mestre do suspense. O Hitchcock falou pra ele: cara, eu queria ter feito Pacto de Sangue. Você fez o filme que eu não fiz. Foi isso que ele falou. Foi esse o elogio do Hitchcock pro Billy Wilder. Acho que tá de bom tamanho, né? É, egocêntrico do jeito que o Hitchcock era. O que ele quis dizer é: cara, esse filme ficou tão bom, que parece um dos meus. Isso, é exatamente isso que ele quis falar, cara. Marilyn Monroe. O nome verdadeiro dela é Norma Jean Mortenson. Foi uma atriz de Hollywood de carreira muito curta, né? O primeiro trabalho dela no cinema foi em 1947. Ela dublava, tinha uma voz só. Ela só veio despontar mesmo ali e virar um escândalo, né, assim, todo mundo só pensar nela, já na década de 50, no próprio A Malvada, ela aparece, que é um filme excelente também, A Malvada, mas é uma ponta que ela faz. Ela morreu em 63, não é isso? Ela morreu em 62. Aos 36 anos, cara. Cara, ela era uma modelo fotográfica, pousou na Playboy, inclusive. Ela era aquelas pin-up girls, ela pousava, fazia muito pin-up também na época dela. Eu não tô querendo desmerecer a artista, é uma mulher lindíssima, absurdamente incrível de se assistir, apesar de ser uma atriz duvidosa, na minha opinião, é uma pessoa que é gostosa de se assistir, e não tô falando pelos dotes físicos. Ela fazia uma garotinha inocente, uma burrinha inocente, como ninguém. Sabe aquela burrinha assim, ah, meu Deus, eu não sei porque os homens me olham. Alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Mas, na minha humilde opinião, foi uma modelo que deu certo. Ela também teve o caso extraconjugal com JFK. JFK, que também estourou na boca de todo mundo e virou aquele escândalo todo. E, inclusive, foi esse o motivo que ela morreu. Ela morreu, ela era muito depressiva, era viciada em antidepressivos, em remédio pra dormir. Um dia encheu a cara de remédio, encheu a cara de álcool e ela, infelizmente, Marilyn Monroe nos deixou. Não acordou mais, né? Não acordou mais, o que é uma pena, porque teria sido realmente uma atriz que teria feito muita coisa em Hollywood. Ela morreu no momento que ela tava crescendo muito, sabe, ainda, sabe? Ela tava tava... Ela já tava no auge, eu acho que ela já tava... Ela tava no auge, mas ela tava no auge, mas ela tava crescendo, assim, pessoalmente como atriz, sabe? Ela teve um momento ali da carreira dela, onde ela começou a despontar, que aí ela fez Homens Preferem as Loiras, Como Agarrar um Milionário, Rio das Almas Perdidas, que foi ali em 53 e 54, que ela fez três filmes, assim, que todo mundo ficou louco por ela. E depois ela fez O Pecado Mora ao Lado, que foi um absurdo de sex appeal dela, né? É demais. Ela poderia não ser, assim, a melhor atriz em cena, mas ela tinha uma coisa de atrair os olhares. A gente vê muito isso agora aqui no Quanto Mais Quente Melhor. O filme é repleto de mulheres. Mas, cara, tinha alguma coisa... Não. São pessoas que nascem com uma estrela, né, cara? Tinha alguma coisa a mais que você não consegue tirar os olhos da Marilyn quando ela tá em cena. Ela é encantadora. Ela é encantadora. Ela faz uma tolinha como nunca mais nenhuma fez. E ela estourou como sex appeal ali no Pecado Mora ao Lado, que inclusive é absurda a interpretação dela também, de você ficar completamente cativado. É um outro filme incrível. Ela fez o Nunca Fui Santa, que ela também faz um papel legal. E aí ela ligou pro Billy Wilder e falou, cara, eu quero trabalhar com você de novo. Quanto Mais Quente Melhor, 1959, onde ela faz a Sugar Cane, né? Sugar Cane Kowalski. Kowalski! A Marilyn foi a criadora do primeiro Viagra, né? É mesmo. Você sabe do que eu tô falando, né? Claro. Toca aí, miote! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday. Olha aí, meu irmão, você que escuta Marilyn Monroe cantando parabéns pra você e a calça não aperta, desculpe, mas você é gay ou broxa. Ela ligou pro Billy Wilder quando soube que ele tava fazendo um filme e tal. Ele trabalhava no estúdio, era diretor contratado de estúdio e tal. E aí ela ligou pra ele e falou, ah, eu queria trabalhar com você de novo. Tô procurando um outro papel aí, o que você tiver, você me avisa. E na época o Billy Wilder já tinha conversado com o parceiro habitual dele ali, que era o I.A.L. Diamond. Eu não sei falar isso em inglês. I.A.L. Diamond, né? Que era roteirista também, escreveu com ele outros vários sucessos do Billy Wilder. E aí ele já tinha bolado a ideia da história. Ele queria contar a história de dois músicos que testemunhassem um crime e que, para fugir de serem assassinados por quem cometeu aquele crime, iam se vestir de mulher e iam entrar numa banda feminina que ia tocar em algum lugar. A ideia básica era essa. Quando ele começou a escrever com I.A.L. Diamond, ele não sabia onde ia chegar a história. Ele não sabia o final da história. Inclusive, aquela parte dos gangsters e tudo, ainda não era uma ideia do Billy Wilder. Ah, vai se situar em tal época. Não. Ele ia fazer nos dias atuais, na época 1950 ali e tal. Só na hora de desenvolver o roteiro e tudo é que ele falou, pô, cara, vamos colocar a história se passando em 1929 em Chicago, que é na época da Lei Seca. Que tem um papel fundamental na história do filme. Inclusive, eles ficavam pensando, pô, mas qual vai ser o momento em que eles vão ver o assassinato lá e serem vistos e vão fugir? E aí o Billy Wilder pensou nessa história e falou, cara, olha só, teve o massacre do dia de São Valentim, que aconteceu em Chicago, em 1929. Quem mandou matar um inimigo lá dentro da máfia foi o Al Capone. Essa história é real. O Al Capone mandou matar o cara que tinha fudido ele, denunciado ele, sei lá. E aconteceu numa garagem de Chicago, não sei o que, tudo. Tudo como tá no filme. Ele só mudou os personagens. E o Al Capone, enquanto, pra ter um álibi, enquanto o cara tava lá matando o inimigo dele, ele tava em Miami, na Flórida, participando de algum evento lá de amante de ópera também, sacou? E aí o Billy Wilder e o Diamond falaram, pô, vamos usar essa história, a gente muda aqui os nomes e vai contextualizar legal. O filme, inclusive, começa, você assiste e fala, é, ok, é um filme de gangster. E aí, inclusive, por isso, o Billy Wilder quis fazer o filme em preto e branco. Ele falou, pô, já que o filme se passa em 1929, vamos fazer o filme em preto e branco como eram os filmes de 1929. Vamos fazer o filme em preto e branco. E, além disso, o preto e branco vai ajudar a gente a disfarçar um pouco a maquiagem do Jack Lemmon e do Tony Curtis quando estiverem vestidos de mulher. Não vai ficar uma coisa tão gritante. E se você vê as fotos coloridas de bastidores, você vê que ele tinha razão. É, porque são dois bem peludos. São dois travecos sinistros, é que você bate o olho e você fala, esse cara vestido de mulher, qual é essa? E aí o Billy Wilder, quando o roteiro tava pronto, a ideia dele inicial era fazer com o Tony Curtis, Frank Sinatra, Mitzi Gaynor. Tava pensando, né, em trabalhar com essas pessoas. Chegou pro Tony Curtis, falou, Tony Curtis, ó, tem ideia e tal, o filme é esse, não sei o que. Ele disse que o Tony Curtis, ah, beleza, ótimo, eu quero. Porra, vou recusar um papel desse? Tem uma coisa curiosa entre eles dois nas filmagens, que o diretor, o Billy Wilder, falou que ele tinha as bundas mais bonitas que a da Marilyn Monroe. Aí ela ficou tão puta que ela botou, abriu a blusa, botou os peitão pra fora e falou, mas ele não tem isso. Caraca. E realmente, ele é bem gostoso. Como mulher. Ai, caralho. Vocês viram aí quem é a Mitzi Gaynor? Não chega aos pés da Marilyn, né? É boa, mas não é. É boa, mas não é a Marilyn, né? Mas o Billy Wilder, quando recebeu a ligação da Marilyn Monroe dizendo que queria trabalhar com ele de novo, ele falou, tá, ok, é você, né? Vou, tchau, Mitzi Gaynor. Eu não tinha falado com a Mitzi Gaynor ainda. E aí, o que que ele fez? Ele procurou o Frank Sinatra, porque o pessoal do estúdio, a companhia que estava fazendo o filme, era a Mirisch Company, que era uma companhia novata no ramo, né? E ele falou, cara, a gente tem que ter um nome grande aí, tem que ter um nome poderoso. Na época, a Marilyn não tinha fechado ainda. Então, assim, ele falou, vamos botar o Frank Sinatra. Aí o Billy Wilder ligou pro agente do Frank Sinatra e combinou um almoço com o Frank Sinatra pra conversar sobre o filme. E o Frank Sinatra não apareceu. Aí o Billy Wilder falou, ok, se ele não apareceu, eu tenho uma desculpa pra dizer que eu não quero mais ele. Porque ele já não queria. E aí, quando o Frank Sinatra desistiu por vontade própria e ele fechou com a Marilyn, ele ganhou dentro do estúdio ali a possibilidade de colocar uma pessoa menos conhecida, né? E aí ele já tinha visto alguns trabalhos do Jack Lemmon, foi atrás do Jack Lemmon. E, cara, foi a melhor adição, assim, ao filme, na minha opinião, porque foi o filme que fez o Jack Lemmon estourar. Ele já tinha feito algumas coisas antes ali, Só por uma Noite, Como Nasce um Bravo. Tinha feito algumas coisas, assim, que valia a pena, mas o Quanto Mais Quente Melhor estourou ele. E aí ele fez o Se Meu Apartamento Falasse também com o Billy Wilder. Aí ele fez Irmã Ladulce, fez Um Amor de Vizinho, que é muito bom, Como Matar Sua Esposa, A Corrida do Século, Um Estranho Casal, que é sensacional, com ele, Walter Matthau. O Jack Lemmon, pra mim, é um dos melhores atores de todos os tempos de Hollywood ali. Eu gosto muito do trabalho dele, principalmente nos filmes com o Billy Wilder, né? Ele foi indicado a vários Oscars, ganhou por 2, como ator coadjuvante no Mr. Roberts, e ganhou por Save the Tiger, que em português é Sonhos do Passado, de 1973. Também é um papel dramático aí. Com o elenco fechado, ele foi pra filmar e aí ele aproveitou pra começar as filmagens ali nos próprios estúdios, que tinha um trem. E aí ele já fez todas aquelas cenas, de todas as cenas do trem que tem no filme, fez tudo de uma vez só, cara. Assim, passou, sei lá, 10 dias, fez todas aquelas cenas. Pra quem não sabe, a década de 30 foi na época da famosa Lei Seca Americana, onde se proibiu absolutamente a entrada de álcool no território americano e o consumo do mesmo. Sendo assim, graças a essa lei idiota, apareceram as máfias italianas, que elas ganhavam muito dinheiro e muita influência com o tráfico de bebidas clandestinas. A história do filme, ele inicia justamente nessa questão da lei seca. A primeira cena mostra isso, né? As bebidas escondidas no caixão. Sim, as bebidas escondidas no caixão, aquele speakeasy, né, que o pessoal falava, que era um boteco clandestino, que ele só funcionava de madrugada e mesmo assim era tudo escondido, tanto que a história inicia com uma batida policial ali, né? O speakeasy é num velório, né, cara? Existia já muitos negócios de fachada na década de 30. Você tinha principalmente lanchonetes. Lembrando isso principalmente em Chicago, né? Chicago era o que rolava pesado, né? Inclusive da onde que veio toda essa questão da máfia italiana, junto com o Scarface, né? É, mas rolou também em Atlantic City, rolou em Nova York. Tentaram colocar em Los Angeles, mas a gente já viu que não deu certo. É, Los Angeles não deu certo porque o negócio ali era o cinema, a máfia era de cinema. Exatamente, a máfia do cinema matou a máfia das bebidas. É um período da história americana muito negro, né? Porque você tinha assassinatos à torta direita, você tinha prostituição era absurda das coristas. Inclusive o filme ele traz muito disso, que eu achei muito interessante. Tem alguns diálogos interessantíssimos com relação a isso, como por exemplo a regente da orquestra, que vamos combinar que aquela regente ali é qualquer nota, deu-me né? Livre iguagem, pois né? É, aí ela vira e fala assim: pois é, eu quero avisar os rapazes alegrinhos que estão bebendo aí, que as minhas meninas são de respeito, hein? Então não adianta se engraçar. Aí ela dá uma piscadinha no olhozinho. Hã? Manjou? Manjou? Manjou? Só que não? Tudo de família? Só que não? Quem trabalhava no meio artístico naquela época eram tidos como garotas de programa. E muitas vezes esses artistas vinham a se prostituir porque ganhavam muito pouco. Os dois personagens, tanto do Curtis quanto do Lemon, eles debatem o tempo todo sobre isso. Porra, cara, a gente tá sem ter o que comer, a gente tá com tudo piorado, a gente só não tá piorado as cuecas que nós estamos usando hoje. Então era assim, a volta e meia os artistas precisavam se prostituir. E a própria personagem da Marilyn dá a entender isso algumas vezes, né? Que ela precisava sair sapecando por aí, senão ela ia morrer de fome. Não, e ela era muito louca, né? O personagem dela. Ah, tô louco pra bebia e não sei o quê. Ela tem aquele jeito meio... sou gostosa, mas sou burra, sabe? Ela mesma fala que ela também não se ajuda, né? Ela bebe, ela se envolve com os caras errados. O filme trata de uma maneira muito tranquila, mas ele fala que a personagem ela é alcoólatra, né? Eu paro quando eu bebo, mas eu não quero parar. Caralho, velho! Essa é a clássica de que é alcoólatra. Mas na época, o pessoal ficou desesperado com essa parada dessa lei seca, né, velho? Ficou, cara. Na época, a máfia italiana crescia muito e ela, tipo, tinha muita influência. O próprio Al Capone, ele tinha influência tanto no Senado, quanto nos juízes, cara. Ele tinha muita influência com os juízes também. Então, isso tornava ele uma pessoa praticamente intocável. E ele fazia o que queria em Chicago, cara. Ele tocava o terror. Ele tem histórias absurdas dele, que ele chegava, matava gente que, quando tava com raiva da pessoa, por algum motivo, se o nego olhasse torto pra ele, ele mandava matar. E a polícia não fazia absolutamente nada. E a população ávida por encher o cu de pinga... tava mais verdade. Interessada em dar dinheiro pra ele mesmo, e assim a coisa foi se agravando, até que, eu não sei bem, acho que foi na década de 50, não, desculpa, foi na década de 40, ou foi na metade dos anos 30, que a lei seca foi derrubada e eles pararam, e a máfia, mas aí o estrago já tava feito, né? A máfia manteve o seu negócio de jogos prostitutas e bebidas ilegais. Mas aí a ideia do Billy Wilder era usar esse momento histórico ali da máfia pra situar a história, né? Porque ficava muito mais fácil de você arrumar desculpa do que os caras estão fugindo, né? Então o filme começa num speakeasy lá, os caras, uma batida policial, e tá os dois, o Jerry e o Joe, eles estão tocando, um é saxofonista, que é o Tony Curtis, e o Jack Lemmon, que é o Jerry, é contrabaixista, né? Isso, são os dois piores atores interpretando músicos que eu já vi na minha vida. Porque o Jack Lemmon, ele dá tapa no violoncelo. Ele dá tapa, é. Ele dá tapa, e o Curtis, ele nem se preocupa em soprar. Nem encher as bochechas, ele não enche, né? Só fica dedilhando o negócio. Cara, e você vê que a música que tá saindo não tem absolutamente nada a ver com o que eles estão tocando. Mas eles estão lá tocando nesse lugar e aí começam a mencionar, né? No meio da música, isso que eu acho ótimo também. No meio da música, tocando, os dois param e começam a conversar. Tavam nem aí. E aí você vê que os dois são dois fudidos, que estão devendo as calças, e o cara fala assim: ah, pô, vai ser bom, ainda bem que a gente arrumou esse trabalho, vou conseguir pagar no meu dente, que não sei o quê. Você tá louco? Você vai pagar seu dente, cara? A gente tá devendo fulano, beltrano, ciclano, faz 3 meses que não paga o aluguel. Tu vai arrumar teu dente? Logo isso, ele... é, não, verdade, a gente pode pagar fulana, beltrana. Ele: não, vamos pagar ninguém não, vamos apostar no Grease Lightning. É, vamos apostar no azarão. O quê? Você não quer que eu pague os outros, mas você quer apostar no cavalo? Claro, não sei o que, cara. É o velho clichê, né? Que na época não era um clichê isso. Os clichês devem ter surgido desse filme. Mas é o velho clichê de dois trambiqueiros, um é mais malandrão e o outro é mais inocente, né? Isso, é. Um é meio bocó e o outro é bem malandrão, né? Isso, o Lemon é o bocó e o Curtis é o metido da esperta. E aí o cara convence ele. Eu acho isso melhor, né, velho? Não, porque aí ele fala assim: não, mas você não tem medo de a gente perder? Aí o Tony Curtis fala: ah, esse emprego ainda vai durar muito, né? Esse emprego aqui, cara, é tranquilo, a gente vai tocar aqui muito. E aí o Jack Lemmon vê o policial, cara, botando o distintivo. Aí ele fala assim: é melhor a gente ir embora. É, eu acho que vai durar menos do que eu pensava. Aí tá o policial: 5, 4, 3, 2. É legal que tá todo mundo na festa e eles começam a guardar os instrumentos bem calminho. Como se já tivesse acostumado com aquilo, né? Isso, eles estão acostumados com isso, né, cara? Já devem ter fugido de outras batidas. né? Inclusive ele sabe por onde fugir, onde é que ele vai se esconder e tal. Eles conseguem fugir, vão lá e apostam nos cavalos e perdem. Óbvio. Óbvio. Até porque, nessa época, a corrida de cavalo também era controlada pela máfia. E era certo que não ia dar o cavalo que ele queria. E eles perdem e fica, pô, uma mão na frente e outra atrás. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos procurar quem arruma um emprego pra gente. Aí começa a procurar aqui, procurar ali. E aí ficam sabendo... Eles vão no agente. Vão no agente lá. E aí, eu acho que é legal, assim, a construção de personagem o tempo todo, sacou? Ele já tinha tido um affair com a secretária do cara. Aí ali você vê que ele é mulherengo. Ali você descobre que ele é mulherengo. Eu acho legal isso, assim. É um filme que as coisas se desenvolvem naturalmente. Ah, é isso. Mesmo. Ele não precisa falar, entendeu? Ah, a fulana me deixou. Não, você vai descobrir com o tempo. Você descobre que o cara é mulherengo, que pega dinheiro emprestado da porra da secretária, que vai e força a situação e pega o carro e deixa a mulher e dá o bolo na mulher e mesmo assim a mulher gosta do cara e fica aquele negócio. É muito bem montado, é muito bem escrito. Alguma coisa pra hoje? Ah, é você. Mas tem muita coragem mesmo. Obrigado. Joe, volte já aqui. Uhum. Escuta, Nelly, querida, se é por causa de sábado à noite, eu explico tudo. Não há mola. Eu gastei $4 para fazer uma permanente, comprei um negligê novinho, fiz uma pizza enorme pra ele e... Onde você estava? Onde é que você estava? Com você. Comigo? Não se lembra? Você estava com dor de dente, estava tudo inflamado, coitada, a bochecha dele estava enorme. Estava? Ah, eu estou com pena. Eu tive que levá-lo ao hospital para que fizesse uma transfusão de sangue. É, temos o mesmo tipo de sangue. Tipo O. O. O? Nelly, eu explico tudinho para você. Está indo muito bem até agora. Assim que tivermos o emprego, vou levar você no melhor restaurante da cidade. Para com isso, Nelly. O Polyakov tem alguma coisa? Estamos desesperados. Por acaso, ele está procurando um baixo e um sax. Certo? Certo. Qual é o trabalho? 3 semanas na Flórida. Flórida! No Seminole Hits, em Miami, transportes e despesas, tudo pago. Ela não é fantástica? Anda. Vamos falar com o Polyakov. Ah, espera aí. Ele está com umas pessoas lá dentro. Vão ter que esperar. A gente espera. E aí você descobre que o cara é mulherengo e tal, e mulher resolve pegar uma peça no cara, né? Ele tá procurando lugar pra 2 músicos, e aí a mulher fala, tem lugar pra 2 músicos e tal, num job na Flórida. O Jack Lemmon fica maluco, na Flórida, puta, vai ser ótimo. Caraca, vamos sair do frio, já tô sem casaco, né, velho? É, eles penhoraram o casaco. Penhoraram o casaco pra poder pagar passagem do ônibus, sei lá, do metrô. Deixa a gente conversar com o cara e tal, não sei o que. Eles entram na sala, mas antes disso, mostra o cara no telefone, o empresário no telefone, tentando falar com outro empresário, procurando 2 garotas. Porque a banda... Era só de mulheres. Uma banda só de mulheres, exatamente. Inclusive, a dona da banda lá e o empresário, o outro empresário lá, estão na sala, né, falando, conversando e tal. E estão meio desesperados, assim, você vê que ninguém não consegue arrumar e tal. Aí, eles vão embora, os caras entram, e aí só a gente ficou sabendo do job na Flórida. E aí tem uma das cenas mais engraçadas, cara, que o cara fala assim, Sig, queremos falar com você. O que é? É sobre o trabalho na Flórida. O trabalho na Flórida? Uhum. Nelly nos falou dele. Não, chegamos atrasados, não é? O que é que vocês são, comediantes? Saiam já daqui. Interurbano, me liga com a agência Mordes, em Nova York. Você precisa de um sax e de um baixo, né? Os instrumentos estão certos, mas vocês não. Eu quero falar com o senhor Morris. Espera aí, o que há de errado conosco? Não tem o corpo que eu quero, adeus. Não temos o corpo, procura o quê? Corcundas? Não, são as costas que me preocupam. Mas que tipo de banda é essa? Vocês têm que ter menos de 25. Conseguimos passar por isso. Tem que ser louros. Podemos pintar o cabelo. E tem que ser garotas. Nós não podemos. Não podemos. Hã? Senhor William Espera Morris. Um instante, quer dizer que é banda de garotas? É, foi o que ele disse. Eu acho que vou enforcar, né? Não. Estou aguardando. Olha, vamos conversar um pouco, Joe. Por que não podemos ir, hein? No ano passado, quando trabalhamos no salão de chá cigano, usamos brincos, não foi? E lembra quando nos botou na banda havaiana, nós usamos saias de palha. O que que é com ele? Ele bebe, é? Não, mas anda se alimentando mal. Isso está subindo a cabeça dele. Mas, Joe, são 3 semanas na Flórida. Podemos pedir vestidos emprestados às garotas do couro? Se esqueceu da peruca. Entrou no espírito da coisa. Agora ele entendeu. Nós conseguimos 2 perucas de segunda mão, um enchimento aqui e nos chamamos Josefine e Geraldine. Ha, ha! E aí, nessa cena, o Jack Lemmon quer e o Tony Curtis não quer. Ele, foda-se, eu vou me vestir de mulher pra essa porra, você tá louco. E aí, beleza, o Tony Curtis esquece essa história, descobre que tem um outro job, mas que eles iam precisar pegar um carro pra ir lá no lugar onde ia ser, que era meio longe, né? E aí ele convence a moça da secretaria pra emprestar o carro dele. Aí ela fala, ó, você tem que buscar na garagem lá e tal. Quando eles chegam pra buscar o carro, tá rolando o massacre de São Valentim, que é o dia dos namorados lá nos Estados Unidos, é o St. Valentine's Day. O cara, dono daquela espelunca lá onde eles tocavam, que no filme é o Polainas Colombo, Spats Colombo, é o Polainas Colombo, né? Que é um cara que só usa polaina, uma meinha em cima do sapato, assim, pra meio que pra proteger, sei lá. Mas aí ele fez isso exatamente pra ser ridículo, né? Assim, a ideia é criticar os caras terem apelido, né? Porque todos têm apelido. O porra do cara que denuncia ele, denuncia a espeluca dele, é o Toothpick Charlie. É o Charlie Palito de Dente. O Charlie Palito de Dente é por quê? Porque ele tá sempre com um palito de dente na boca, sabe? Não, mas o pessoal no show business dos anos 30 era tudo assim. O nome da Marilyn Monroe chama Sugar. Sugar Cane. Sugar Cane, pô. Seria o docinho Sugar, o docinho Cane, entendeu? Sabe o que é Sugar Cane? Natal nos Estados Unidos. Sabe aquela bengalinha de açúcar? Sei. Vermelhinha e branca? É aquilo, é o Sugar Cane. Vontade de chupar. O Sugar Cane, calma. Vontade de chupar Sugar Cane. Da Marilyn Monroe. Ah, qual é, galera? Pelo amor de Deus, pô. Ela tá gostosa demais nesse filme. Nossa, e como? E como? A Marilyn Monroe ganhou 3 cachês por uma. Era um cachê pra ela e um pra cada peito. Quando eles chegam lá na garagem, ele fala, vinha pegar o carro da fulana, não sei o quê. Aí eles começam a botar gasolina, inclusive ele fala assim, bota 10 centavos, aí ele, na conta da fulana, então pode completar. Ele tá mostrando que o Tony Curtis era filha da puta. Ele era o Joe, ele era filha da puta com mulher, sacou? Ele era mulherengo e ele pegava a mulher e usava, contratava como objeto mesmo, sacou? E o que eu acho legal e interessante é que no final do filme ele muda. Vai lá e conta pra mulher e fala, ó, siga sua vida, não vai se doer por causa de homem. Você é muito melhor do que isso, muito melhor do que eu, me desculpa, dá um beijo nela e vai embora. Só que ela já tava apaixonada, sacou? Mas ele mudou, ele ali, ele viu, pô, eu sou realmente um filho da puta, não vou fazer mais isso com mulheres, sacou? Tudo bem, o final é meio rápido e tal, mas a ideia é essa, né? Quando ele tá indo embora, fugindo, ele inclusive para, porque ouve ela cantando, vê que ela tá morta de dó, de apaixonada, e ele magoou ela, e ele vai lá e pede desculpa, né? Então assim, ele nunca tinha pedido desculpa pra mulher nenhuma, velho. Cara, tem uma cena muito legal, que é quando ela tá falando assim... O que é que há com você, afinal? Não sou muito inteligente, eu acho. Eu não diria isso. Descuidada, talvez. Não, sou burra. Se eu tivesse cérebro, não estaria nesse trem com essa banda boba de garotas. E por que aceitou este emprego? Eu cantava com bandas masculinas, mas já não aguento mais. Já trabalhou em bandas de rapazes? Quem? Eu? É disso que eu estou fugindo. Eu trabalhei em 6 bandas diferentes nos últimos 2 anos. Minha nossa. É difícil? Eu acho. Não se pode confiar nesses homens. Eu não posso confiar em mim. Eu tenho uma coisa por tocadores de saxofone, principalmente sax tenor. É? Eu não sei o que é, mas eles me deixam louca. Só precisam tocar 8 compassos de qualquer música quente. E eu fico louquinha, fico arrepiada e corro pra eles. É mesmo? Sempre. Eu toco sax tenor. Mas você é uma garota, graças a Deus. Ah, é. Foi por isso que eu entrei pra esta banda, por segurança. Qualquer coisa pra fugir dos vagabundos. É. Você não sabe como eles são. Somos gracinhas, a gente se apaixona, pensa que é uma coisa maior do que o Zeppelin e logo em seguida eles pedem dinheiro emprestado, gastam com outras mulheres ou apostam nos cavalos. Não me diga. Aí um dia você acorda, o cara se foi, o saxofone se foi e só ficaram um par de meias velhas e um tubo de pasta de dentes, todo espremido. Aí você se recupera, vai para o próximo emprego e o próximo tocador de saxofone e começa tudo novamente. Tá me entendendo? Não sou inteligente. Gente, sacanagem não. A Marilyn Monroe virou e falou assim: eu fico desidratada pelas pernas quando eu vejo um homem tocando saxofone. É isso. Ele tá tipo assim: ai, querida, não se preocupe, os homens são todos cachorros. Aí ela: cara, eu fico desidratada quando eu vejo um homem tocando saxofone. Aí ele: ah, é? Eu toco saxofone, ó. Mas você é menino. Ele: ah, é, eu sou menino. O filme é cheio desses momentos. Aí eles estão lá, parece o pessoal da máfia lá, o Polanes, mata o cara lá que era testemunha, né, da polícia, e eles presenciam aquele assassinato, mas são descobertos e aí começa a correria e tal, o filme dos Trapalhões, né, correndo pra lá e pra cá, e eles conseguem fugir. Eles conseguem fugir e falam: cara, a gente tem que dar um jeito de sair da Chicago. Como é que a gente vai fazer? Estamos sem dinheiro e precisamos sair de Chicago pra não ser morto. A máfia tá procurando a gente, os credores estão procurando a gente, e agora? Como é que a gente faz? E aí o Tony Curtis liga pro cara e fala: ô, senhor Polyakov, fiquei sabendo que tá procurando duas moças, não sei o quê. E aí você não precisa dizer: ah, eles vão se vestir. Você saca na hora, né? Tipo, ele não precisou dizer pro Jack Lemmon: não, a gente vai se vestir de mulher. Na hora o Jack Lemmon fala: ah, beleza, entendi. E aí a cena seguinte é os dois chegando de traveco na estação, velho. Nossa, eu ri muito na hora que eu vi. Os dois sem conseguir andar de salto alto, velho. É muito bom, velho. É uma cena que sempre aparece no Oscar também, né? Também. O Tony Curtis fica fazendo um biquinho enquanto anda. Cara, a cara dele é muito engraçada. E a porra do Jack Lemmon fica rebolando, velho. O Jack Lemmon vira e fala assim: cara, como é que elas conseguem se equilibrar disso aqui? Aí o bicho vira e fala assim: é no compasso da passada. Mas antes, o que eu acho muito bom é que o Jack Lemmon tinha falado assim: não, olha só, dá pra gente fazer esse negócio das mulheres, cara. Você vira a Josefine e eu viro a Geraldine. E aí eles falam: não, beleza, você vai ser a Geraldine e eu vou ser a Josefine. E aí quando eles chegam lá, fala assim: oi, eu sou Josefine. Oi, eu sou Daphne. É. A bicha, a Daphne, ele odeia Geraldine. Eu acho muito bom que ele é mó natural, né, o Jack Lemmon. Ele: I'm Daphne, hi. Ele fica todo assim, sabe, todo serelepe. É muito escroto ele de mulher, velho. E já fico maluco quando vê que só tem mulher na banda. E olha as mulheres também, né, na hora que estão chegando no trem. Só tem mulheraça. E aí eles estão chegando, ele fica maluco, né. E aí quando passa a Marilyn Monroe, que no filme faz a Sugar Cane, ela passa do lado do trem, tá com um vestido apertadíssimo, né? E o trem dá uma baforada nela, remetendo à cena dela na porta lá no coisa do metrô, que sai abaforada, né? Só que nesse não tem uma saia pra levantar, porque era 1929, né? No contexto, ela não podia estar usando uma saia solta, rodada daquela que ela tava no Pecado Mora ao Lado, 1955. E aí eles entram no trem, se apresentam: ah, tocamos num conservatório por não sei quantos anos e tal. Aí a mulher, a dona da banda, vira pro cara e fala: ó, fala pras meninas parar de falar palavrão, hein? É, fala pras putas daí de dentro melhorar no vocabulário, que elas trabalharam no conservatório. Aí beleza, aí eles entram no trem, ficam malucos. E aí eu acho a atuação do Jack Lemmon, cara, é sensacional, porque ele já entra amigaça de todo mundo, né, velho? É mesmo. Ele entra: hi, I'm Daphne, e não sei o que, e senta e fala: ai, porque menina, não sei o que. E o Tony Curtis fica puxando ele, fala: Daphne, vamos. Não, é muito bom. A história do motivo que eles estão ali não é muito importante. O motivo que eles estão ali é importante. Eles estão fugindo, eles estão querendo sobreviver. Não, mas eu digo assim, a história, ela se desenrola mais nos tropeços deles como mulheres, do Joey tentando conquistar a Sugar, do Jerry tentando conquistar a Sugar, da briga entre eles pra conquistar quem vai conquistar a Loura. A máfia ali, querendo matar eles, fica ali meio como pano de fundo, tanto que a máfia aparece só no final do filme. Tanto que você esquece da máfia por mais de uma hora no filme, né? Inclusive eles esquecem. Isso, eles esquecem. Pra eles estava tranquilo, até que no final estão lá na Flórida e aparece lá a convenção dos amantes da ópera, né? O mafioso aparece lá e tal, e a polícia tá atrás do cara também, e tem toda a confusão, e eles acabam sendo descobertos, né? Mas o que eu acho interessante, sim, é o desenvolvimento dos personagens, cara. O filme, ele é character-driven, ele não é story-driven. Exatamente. Ele não é baseado na história, sim, nos personagens. Então você quer saber o que vai acontecer com o Jack Lemmon, você quer saber o que vai acontecer com o personagem do Tony Curtis, você quer saber o que vai acontecer com a personagem da Sugar Cane, né? E as coisas vão se desenrolando, você vai falando, pô, cara, tá maneiro, tá engraçado, tá divertido. Quando você vê, o filme passou. É mesmo. 2 horas, certinho. Passa muito rápido. O filme parece que tem 30 minutos, cara. São atuações muito bacanas, muito legais, e eu vou repetir isso o resto da minha vida. A Marilyn Monroe tá deliciosa, cara. Putz grila. E é engraçado que o Billy Wilder, ele aproveita disso também, né? Com certeza. Tem uma hora que ela dá uma agachada, só que ela vai agachar, ela deixa a bunda em cima e abaixa pra pegar o negócio. E ele foca bem a bunda dela. Não, inclusive, ela tinha um problema sério com isso, assim. A filmagem do Quanto Mais Quente Melhor teve vários problemas de ritmo por conta dos problemas pessoais da Marilyn. A Marilyn, ela era muito insegura. Ela estava, na época, né, muito insegura. Ela tinha problema de não saber se estava sendo sexy o suficiente, se estava boa o suficiente. Ao mesmo tempo, bebia pra caramba. Tinha problemas de relacionamento pessoal, se envolvia com homens casados. Tinha uma agente dela que estava ali o tempo todo meio urubuzando, e ela levava muito em consideração a opinião dessa pessoa. Tinha dia que ela, por conta desse tanto da tribulação da cabeça dela, de não conseguir se aceitar também como um grande símbolo sexual que ela era e tudo, chegava atrasada no set, cara. Tipo, tava todo mundo lá pronto pra filmar às 9 horas, ela chegava 11h30 e falando assim, ah, desculpa o meu atraso, é que eu esqueci onde era o estúdio, sabe? Porra, mas tu tá aqui todo dia, como é que tu se perdeu, cara? Eles falam no documentário que, assim, várias vezes ela tinha problema com decorar a fala, em acertar a fala. Mas tinha dia que ela acertava páginas e páginas de texto sem erro nenhum, sacou? Ela não conseguia controlar o emocional pessoal dela. Então tinha dia que ela chegava, na noite anterior tinha rolado alguma coisa, alguma briga com o amante ou qualquer porra dessa em casa, ou leu alguma crítica, ou viu alguém, ou foi na rua e mexeram com ela. Enfim, qualquer coisa que pudesse ter acontecido na noite anterior que mexia com o emocional dela, e ela se destruía, sacou? Enchia a cara, tomava remédio antidepressivo e não sei o quê. Tinha uma cabeça muito instável, assim, mas o Billy Wilder falou que valeu cada momento, cara. Tem um figurino dela, essa cara tem um vestido branco dela, que as costas são nuas. Isso. Você tem 2 bordados pequenininhos no bico do peito, e o resto tá tudo mostrando. Várias cenas complicadas, assim, que eles tiveram. Teve uma cena que ela bate na porta deles e ela tinha que falar assim, it's me, sugar. E ela trocava a fala pra sugar, it's me, ou it's sugar, me. De tão louca que ela tava, sacou? E aí, depois da 300ª tomada, o Billy Wilder fez assim, ah, peraí, eu vou escrever no quadro negro, você lê, fica mais fácil. Inclusive tem uma cena que ela tá deitada na cama, que ela tá falando no telefone. Se você olhar pra cara dela, você vê ela mexendo os olhos, ela tá lendo o texto. Eles escreveram em grandes cartolinas, você consegue ver que tem horas que ela para, olha, lê, e aí ela continua interpretando, entendeu? Não é horário político eleitoral, não, só lendo. Mas ela para, lê, assim, tipo, você vê que ela tá lendo, e daqui a pouco ela continua a dar uma interpretadinha, aí volta, lê mais um pouquinho, e vai. Ela tava passando por um momento emocional complicado nesse filme. Tanto que ela morreu 4 anos depois. Outra cena que é interessante, assim, que teve que rolar um monte de take de novo, é uma cena que ela entra no quarto dos caras, ela acabou de receber a ligação falsa lá do milionário acabando o romance, e ela tinha que entrar e falar, onde está o uísque? Era isso que ela tinha que fazer. Era, where's the bourbon? E ela falava, onde está a garrafa? Onde está o bombom? Ela errava. E aí, depois da 40ª tomada, o Billy Wilder falou, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui essa cômoda, que é onde você procura, e eu vou escrever e botar o bilhete da frase que você tem que falar em cada uma das gavetas. Você abre e lê. E aí, ela errou a cômoda, foi pro outro lado. Nossa senhora, vai, que perturbada, né, cara? Então, assim, ela tava realmente perturbada. Mas o que o pessoal ficava puto em cena e que o Billy Wilder pedia, implorava e agradecia muito a paciência de todos, ele falava, olha, vocês não podem errar. Vocês têm que acertar sempre, porque a tomada que ela acertar vai ser a que vai ficar no filme. Então, assim, é pra vocês verem como era um momento Botavam difícil. Botavam uma pressão em cima do resto do elenco absurda, isso. Né? Tanto que ela meio que manipulava ali todas as atenções, né? Ela era meio que uma ditadura. Tudo rodava em torno da Marilyn, né? Ela era a grande estrela do filme. E o filme ficou conhecido principalmente por conta da atuação dela. Seja a atuação boa ou ruim, enfim, por ela ser o ícone em cena, né? E tudo rodava rodava tanto em cima dela que as cenas de beijo do Tony Curtis foram passadas numa exibição lá interna deles, e aí quando teve uma hora que apagaram as luzes depois de passar essa cena que eles tinham filmado, a Marilyn não estava presente e Tony Curtis jogou a frase. É equivalente a beijar um cadáver, uma coisa assim. Beijar o Hitler. O Hitler, é, uma coisa assim. E depois ele explicou isso, não por ser o Hitler, por ser uma pessoa ruim, mas por ser um ícone, né? Ele podia ter falado qualquer outra coisa, né? Para a Flórida vai sair da plataforma 1 para Washington, Charleston, Savannah, Jacksonville e Miami. Todos a bordo. Todos a bordo. Ai. O que é que houve agora? Como é que elas andam com essas coisas? Como é que mantém o equilíbrio? É pelo modo como o peso é distribuído. Vamos andando. E a saia é tão aberta. Devem pegar resfriado o tempo todo. Quer parar de tagarelar? Nós vamos perder o trem. Eu me sinto nu, como se estivessem olhando pra mim. Com essas pernas, ficou maluco. Anda, vamos. Vamos entrando, meninas. Vamos. Oi, querido. Não adianta, não vamos manter essa farsa, Joe. Obrigada. Meu nome é Josephine e essa ideia foi toda sua. Ah, eu... Olha só para aquilo. Olha como ela se mexe. É como se fosse geleia. Elas devem ter algum motorzinho dentro. É o que eu digo, é um sexo diferente. Tem medo de quê? Ninguém está pedindo para você ter um bebê. É só para sair da cidade. Assim que chegarmos à Flórida, damos o fora em tudo. Joe, eu não vou deixar que você me convença de uma coisa que eu... Extra, extra! 7 assassinatos numa garagem Northside. É a garagem sangrenta. Extra, extra! Você já me convenceu. Vamos, Josephine. Vamos, Geraldine. Aí o filme vai se desenrolando e o Tony Curtis, como Josephine, descobre que a Sugar Cane, ela tá indo pra Flórida, não pra porra da banda, ela tá cagando pra porra da banda. Ela tá indo porque ela sabe que a Flórida é um lugar que tem muito milionário que vai passar as férias e ela quer dar um golpe do baú. Quer se apaixonar lá por um mega milionário, um velho babão, e dar o golpe do baú e se dar bem na vida. É isso que ela quer. Ela cansou de se fuder com um saxofonista pobre. Aí é legal o argumento dela lá. Sabe quantos anos eu tenho? Eu já tenho 25. Cara, 25. Aí ela fala assim, é um quarto de século, faz uma mulher pensar. Um quarto de século faz uma mulher pensar. Não, o que ela tá falando ali? Eu vou ficar pra titia, é isso que ela tá falando. É, porque na época mesmo era... Naquela época era foda. Era foda. Com 18, casou não. Uai, por quê? É, pois é, o que você tá fazendo? Ela vira e fala assim, eu não sou muito exigente, não precisa ser um milionário absurdo igual o Rockefeller, só precisa ter o seu próprio vagão de trem, o seu iate, que me trate bem, uma coisa assim. Eu achei engraçado essa parte que ela fala, só precisa ter o seu próprio iate. Aí o Tony Curtis fala, eu quero pegar essa mulher. Ele fica louco, né, velho? Ele fica maluco. Ele fala, não, eu vou fingir que eu sou um milionário. E aí, beleza, ele chega lá e aí fica um joguinho entre ele e o Jack Lemmon. O Jack Lemmon meio que querendo atrapalhar a parada, né? Porque ele também tá de quatro pela mulher, porque a mulher é incrível, né? E aí eu acho interessante que eles vão pra praia. E o Jack Lemmon indo pra praia, velho. De maiô. De maiô, ele indo pra praia. Ela fala assim, nossa, você é tão grande, né? Daphne, eu nem imaginava que você fosse tão grande. Ah, devia ter me visto antes de fazer dieta. Fala nos ombros e nos braços. Ah, bom, isso aí de ficar carregando contrabaixo. Mas tem uma coisa que eu invejo em você. Que é? Você não tem seio. As roupas ficam melhor em você do que em mim. Aí ele fala assim, olha, depois que ela conhece lá o Tony Curtis, ela fala assim, olha, você toma cuidado com esses homens, porque se eu fosse mulher, e eu sou... Eu não daria bola pra esses caras. Isso é muito bom. Depois disso, o Tony Curtis fala: olha, você para com essa porra, eu vou pegar ela. E você vai me ajudar. Quando o Jack Lemmon lá, de Daphne, chega no hotel, vem um ricaço lá em cima do Jack Lemmon. Um velho que tem uma boca de caçapa foda. O ricaço lá, o tal do Osgood. E o cara é ricaço mesmo e tal. E ele apaixona foda pela Daphne, né, cara? E aí ele fica em cima dela igual o urubu. E aí o Tony Curtis descobre esse negócio e fala: não, você vai distrair o Osgood porque ele tem um iate. Você vai dizer que... Ah, ela fala: não, porque ele me convidou pra passar a noite lá e tal no iate. Mas eu não vou, não sou dessas mulheres. E ele fala: eu não sou dessas mulheres, não sei o quê. Ele fala: não, confirma, você fala que não quer ir e eu vou lá e vou ficar lá. Fala que você quer ficar na terra, não sei o quê. E aí ele consegue ir. E aí é a melhor cena, porque é o Tony Curtis e a Merlin no iate, onde o Tony Curtis joga lá aquela história, inventa uma história, cara, a história mais furada do mundo, velho. Eu sou frígido, porque eu não aguento, eu não consigo ficar com mulheres, elas me oprimem. Isso, e aí a Merlin fica: não, mas peraí, eu vou provar que fica. Ô bicho imbecil. Não, como assim você não tem uma ereção absurda quando você me vê? Imbecil nada, o cara era rico, ela quer o cara rico. Tem nada de ser imbecil, ela ia fazer de tudo. E o cara é esperto, velho, ele joga essa e ela cai. Velho, ela dá um beijo tão gostoso nele, meu porra, Deus. Porra, várias vezes, rapaz, puta que pariu. E ela vira pra ele e fala assim: e aí, nada? E o bicho, velho, é porque o filme ele foi feito nos anos 60. O personagem, não é o ator, mas o personagem ele devia estar com uma ereção tão absurda. É mesmo. Tão absurda, velho, que ele vira e fala assim: não, não, nada. Não, e ele fala assim: senti um leve formigamento no pé esquerdo. É o sangue saindo dali, né? Só zoou. E aí, enquanto ele tá lá com a Merlin, aí são as melhores cenas. O Jack Lemmon de Daphne dançando tango com a porra do velho. Aí tá com a porra da rosa na boca. Caralho, eu mijei de rir. Eu não esperava aquilo. Puta que pariu. Ele fica com a cara impávida, muito engraçado, assim. Ele fica... Tan, tan, tan. Primeira cena que ele pega, tá eles dois dançando. Daqui a pouco ele começa a guiar a dança, né? Como homem. Aí ele, o velho vira pra ela e fala assim: querida, você está guiando de novo. Ela, desculpa. E aí, beleza, aí continua a cena, aí daqui a pouco termina, tá só os dois, as cadeiras em cima das mesas, assim, só os dois dançando a noite toda. E aí a melhor parte do filme, quando o Tony Curtis volta, deixa a Merlin, volta, sobe e vai e entra no quarto. E entra no quarto e encontra o Jack Lemmon deitado na cama, tocando o chocalho. Balançando o chocalho, fazendo... Tã, tã, tã, tã, tararara. Aí ele fala assim... Oi, Jerry. Tudo sob controle? Ah, eu tenho uma coisa pra contar pra você. O que é que houve? Eu estou noivo. Meus parabéns. Quem é a felizarda? Sou eu. Como é? É isso. Osgood me pediu em casamento. Estamos planejando casar em junho. Que história é essa? Você não pode se casar com o Osgood. Acha que ele é muito velho pra mim? Jerry, não pode estar falando sério. Por que não? Ele vive se casando com qualquer garota. Mas você não é uma garota, é um homem. Por que um homem se casaria com outro homem? Segurança. Jerry, deite um pouco. Não está passando quer bem. Quer parar de me tratar como criança? Eu não sou imbecil. Eu sei que existe um problema. É, existe sim. A mãe dele. Precisamos da aprovação dela. Mas eu não estou preocupado porque eu não fumo. Jerry, existe um outro problema. E qual é? Por exemplo, o que vão fazer na lua de mel? Já discutimos isso. Ele quer ir para a Riviera, mas eu prefiro as cataratas do Niágara. Jerry, você enlouqueceu? Como é que vai se sair dessa? Eu não espero que dure muito, Joe. Eu conto a verdade a ele na hora certa. E quando é? Pode ser logo depois da cerimônia. Ah. Aí a gente anula rapidamente, ele faz um acordo comigo e eu fico recebendo um cheque da pensão todos os meses. Jerry, quer me escutar? Quer me ouvir? Existem leis, convenções, isso não pode ser feito. Shh, Joe, é a minha única chance de me casar com um milionário. Jerry. Hein? Jerry, quer ouvir o meu conselho? Esquece isso tudo e fique repetindo que é homem. Você é um homem. Eu sou um homem. Isso, garoto. Eu sou um homem. Eu sou um homem, eu sou um homem. Eu queria ela morrer. Eu sou um homem, eu sou um homem, eu sou um homem. E agora o que, que eu vou fazer com meu presente de noivado? Que presente de noivado? O Osgood me deu um bracelete, ó. Caramba, é diamante. Aí ele, claro que é diamante. Você acha que meu homem é um proletão? Que isso, velho? Isso. Meu homem? Meu homem é um pobretão? Você acha que eu ia me envolver com qualquer um? É, meu homem é um pobretão? Aí o cara, ó, eu acho que você tá se precipitando. Pô, não vai terminar com um cara assim, calma. Que isso, ó, o cara tá querendo que o amigo dele vire gay por causa disso, pô. Cai de dinheiro. Que horror. É, muito bom. E aí o final, que é excelente, né? Eles estão fugindo lá, os caras da máfia aparecem, começam a correr atrás deles, e eles estão prestes a fugir, resolvem fugir de barco, né? E antes disso, o Tony Curtis vê a Merle cantando, ela tá cantando uma das músicas mais tristes do filme, e ela tá se debulhando em lágrimas enquanto canta, e ele fica todo apiedado, ele já tava triste de ter que largar ela, que ele tava apaixonado, deixa pra ela o bracelete, né? Como forma de, ó, pelo menos ela vai ter uma grana e ela vai vender esse bracelete se precisar e vai estar bem, né? E aí ele vê ela cantando a música triste, que é I Wanna Be Loved By You, que é uma música muito bonita e tal, e ela tá lá triste e tal, não sei o que, cantando, e ele vai lá e se declara pra ela e fala, olha, você não merece sofrer por homem nenhum, viva a sua vida, você é melhor que tudo isso. E aí ela, nossa, era você e tal, não sei o que, e ela resolve ir atrás dele, eles fogem, entram no barquinho do milionário que tá esperando a Daphne, porque a Daphne liga pra ele e fala, olha, vamos fugir, é hoje, que vamos nos casar. Ah. Oi! Essa é minha amiga Josefine, vai ser minha dama de honra. Prazer em conhecê-la. Está tão ansiosa. Esperem! Esperem pela Sugar! Esperem! Outra dama de honra? Vai levar as flores. Sugar, sabe o que está fazendo? Eu já disse que não sou muito inteligente. Vambora! Você não me quer, Sugar. Sou mentiroso e falso, um saxofonista. Um daqueles sujeitos de quem você anda fugindo. Eu sei, sempre acontece. Sugar, faça um favor a você. Volte para onde estão os milionários. Pegue só o lado bom e não as sobras do prato, as meias velhas e o tubo de pasta espremido. Já sei, pode falar. Tenta me convencer. Mas você... Eu liguei para a mamãe e ela ficou tão feliz que chorou. Quer que use o vestido de noiva dela. É de renda branca. Ah, Oscar, eu não posso me casar com o vestido da sua mãe. Ela e eu não temos o mesmo corpo, é isso. Mandamos reformar. Não, senhor. Ah, eu vou ser franca com você. Não podemos nos casar de jeito nenhum. Por que não? Bom, em primeiro lugar, eu não sou loura natural. Isso não importa. Eu fumo. Eu fumo o tempo inteiro. Eu não ligo. Eu tenho passado horroroso. Eu tô vivendo há 3 anos com um saxofonista, é? Eu te perdoo. Eu não posso ter filhos. Podemos adotar. Ah, você não entende, Osgood. Ah, eu sou homem. Ora, ninguém é perfeito. Na época do programa Cinemania, da Manchete... Nossa, Miotti. O Miotti sempre trazendo essa coisa, né, velho? Ele sempre fazia umas vírgulas de um bloco pro outro, assim, ou de uma coisa pra outra, colocando cenas de filmes. E uma das cenas é o final. Então, eu nunca tinha visto o filme, mas sempre soube do final do filme por causa dessa cena. Ah, tá. E o que é Cinemania? Não lembra do Cinemania, não? Aquele programa da Manchete? Não. Cinemania mais forte ainda, que passava os eróticos à noite. Esse ele lembra. Como é que era o nome do erótico? Cinemania mais forte ainda. Gostei do nome. Cara, é impressionante, velho. Happy birthday. Não, não tenta. Não tenta fazer você. Não, é, não, não. Só aí vai broxar, caralho. É. Happy birthday. Puta que pariu, rapaz. Nunca mais vou pensar nisso agora. Mr. President. Happy birthday. To... you. Cara, sacanagem não. Eu vou mandar pra vocês por WhatsApp. Olha com o que eu tô gravando aqui, cara. Tomei um susto tão grande aqui agora. Olha só. Eu olho pra trás e eu vejo isso aqui, ó. Eu não vi que a Márcia tinha colocado isso aqui. Caralho. Ave Maria. Velho, que susto que tomei. Bebê de Rosemary. Nossa, velho, eu cheguei, eu olhei aqui pra trás e só escutei o... Na, na, na, na, na, na. Tira essa boneca daqui, mas boneca horrorosa. Tu vai botar na mesa pra ela levantar e voltar pra cadeira. Levantar caralho. É, ela botou em cima da mesa. Ela vai e aparece na cadeira de novo. É o Chuck. Cara, e a dublagem ficou muito legal. A dublagem, pra quem tá querendo saber, ficou curioso, quem faz a voz dela é a enfermeira que vai fazer aquele telegrama cantado do Save Ferris. É mesmo, né, velho? É a Maria da Penha, o nome dela. Caralho, Miotti. Você tem uma lista de todos os dubladores do Brasil com um diagrama do que eles fizeram? O Miotti é o rei da dublagem do Brasil, rapaz. Sabe tudo. Cara, ela vira e fala assim, gente, eu não sei o que me acontece toda vez que eu vejo um homem jovem com saxofone, principalmente se for saxo tenor, eu não sei o que acontece em mim, é só passa três notas, não interessa o tom. Eu já tô chupando ele. Não, ela não fala chupando ele mesmo. Mas quis dizer. É, verdade. É porque o filme era da década de 60. Mas, cara, se o filme fosse feito hoje em dia, ela ia votar isso, certeza. Se o filme fosse feito no Rio de Janeiro, inclusive, ela ia falar, ai, eu não posso ver um saxofone que eu quero dar. Caguei pra sua imunidade. Ela é assim. E barrigudinha, viu? Digo mais, não era gordinha, bicha não era anoréxica, não. Brunão. Eu falei que você ia falar isso. Eu falei pro Miotti, ele vai falar que ela tava gorda. Não, ela não estava, ela era. Isso que é bom, porra, é gostosa. É, mas eu não tô reclamando! É, não mas reclamando. Era o estereótipo da mulher, eles gostavam de mulher mais cheia, né? É, claro. Na década de 50, 40, as mulheres tinham curvas, não eram... Eram voluptuosas, exatamente. É, não era um tábua de passar como é hoje em dia... Ou travestis, né? Como é... Ai, Gui! Ah, meus mulheres de... Ai, tô malhando muito! Como é hoje em dia, que as mulheres hoje em dia estão, tipo, parecendo que estão querendo fazer o papel do Conan, né? Falei, cara, como é que essa mulher saía desse jeito na rua, velho? Mamar nela. Olha o Miotti lá na Comic Con, né, velho? Tava eu e o Miotti passando pela Comic Con e passou uma mulher com duas tampinhas de Coca-Cola nos bicos do peito. Era o vestido dela. O Miotti quase morreu nos peitos dela. Ele olhou assim com... Chega babou, chega fez... Sabe? Eu falei, caralho, Leonardo, vai devagar, velho. Porra, daqui a pouco os caras vão deportar a gente, Leonardo. Mas foda-se! Se ela sai assim é porque ela quer ser mamada. Que filho da puta. Olha o nível dos caras que eu me envolvo, velho. Se ela sai, a culpa é dela. Se ela sai assim, porque ela quer ser mamada. Ela quer ser mamada. Eu nunca tinha ouvido alguém falar desse jeito. Eu já tinha nego falar assim, porra, tá pedindo pra ser estuprada. Apesar disso ser um machismo absurdo. Eu já tinha ouvido nego falar isso, mas eu nunca ouvi falar. O cara virar e falar assim, se ela sai assim, porque ela quer ser mamada.